estar hoje aqui para falar sobre o tema que me foi sugerido intuitivamente. Fazia tempo que eu não falava aqui, porque um dia eu disse para mim que eu não sei sobre o que eu vou falar e eu estou esperando uma inspiração. E veio, a inspiração chegou. E eu me propus aqui falar sobre um pouco, fazer uma introdução de um autor que tem 55 livros lançados, que é o Deepak Chopra. Alguém já leu algum livro dele? Uma pessoa, duas, três. Sem dúvida que é, pode parecer assim uma pretensão muito grande da minha parte falar de Deepak, mas a partir do momento que eu li O Efeito Sombra, que é esse livro aqui, que tem uma mão, parece uma mão escaneada aqui, uma coisa escura. Esse é um dos livros que já está na sexta edição, mas tem mais 54 que ele escreveu. O Deepak é um médico, neurologista, psicólogo, que atualmente mora nos Estados Unidos e é considerado pela revista Times um dos ícones da modernidade na questão da espiritualidade e no modo como ele faz a leitura das doenças e do sofrimento humano. E me parece assim, que vem de encontro com alguns livros da Zíbia. A Zíbia tem, não sei quantos livros a Zíbia tem, mas aqui na biblioteca já temos diversos. E eu, depois que eu li este, eu li aquele Pare de Sofrer, da Zíbia. E como são livros psicografados, o espírito que inspira a Zíbia tem a mesma lógica deste autor. Por isso que eu penso que quem leu a Zíbia, não sei se todos, mas alguns dela, tem esse modo de pensar. E eu entendo que este livro traz uma reflexão que não me parece um texto científico e nem de ficção. São relatos de experiências, da própria experiência pessoal dele vou chamar de iluminação interior. Então, eu penso que tudo que é pedagógico para nós pode ser muito importante na medida em que não andamos mais em círculo, porque não só alguns, mas todos, eu também, tenho a impressão que andar em círculo, parece que não há aquele momento, aquele movimento espiral que também é proposto por um outro autor que eu admiro muito, que é o Edgar Morin, um francês, que traz toda uma reflexão da contemporaneidade sobre o modo como nós convivemos e como nos relacionamos com a diversidade cultural, com o mundo com que nós vivemos. O Deepak não vai contra esses grandes princípios da contemporaneidade. Então, no que ele é pedagógico? Eu entendo que ele pode ser um grande caminho para todos nós sairmos de um lugar para um outro lugar. Porque a Casa Espírita oferece para todos os passes, as consultas, uma energia qualificada, as pessoas que estão estudando, se qualificando para passar uma energia forte, uma energia que transforma. São pessoas que se dedicam, que estão dessa porta aí para dentro, e outros tantos que não estão aqui, que estão no andar de cima, mas que, por vezes, assim, o que pode acontecer com o ser humano é que de quando em quando, aquela dor, aquela tristeza, aquela coisinha volta. Então, será que é um obsessor que encostou em mim e que não se resolve essa questão? Ou então, assim, será que eu tenho que fazer uma regressão para vidas passadas? para saber se talvez tenha sido uma experiência que eu vivi talvez há 500 anos atrás e que hoje se repete a nível inconsciente. Então, esses sofrimentos todos são olhados com outro olhar por esse autor. E ele faz uma pergunta, eu até fiz aqui um roteirinho, me permita. Então, ele coloca aqui, ele faz uma pergunta que é fundamental. A dor, a morte e o sofrimento humano, a guerra, a miséria, a depressão, a infelicidade são realmente necessários para o crescimento espiritual e moral do homem? Ele responde que não. Que há outros caminhos que levam a uma vida plena e elevada, com percursos menos devastadores e igualmente intensos. Isso me chamou a atenção. Bem, então, aonde está pautado o nosso sofrimento humano, segundo ele? Ele traz, no livro que ele, nesse livro aí, ele traz um conceito de sombra. Então, aqui nós temos o efeito sombra. O que é a sombra? Aqui ele coloca uma mão, mas assim, nós poderíamos pensar, nós poderíamos fechar os olhos e pensar que nós temos um campo energético que vai além da foto que já muita gente já bateu, que é a foto do campo energético, mas que nós temos um duplo etérico que, de fato, pode ter faixas com sombras. Vamos, então, pensar um pouco mais concretamente o que é essa sombra. Pode ser uma doença física que começou a nível de campo energético e que foi se instalando como um processo e que se aproxima do corpo como uma mancha escura. Você, o Mickey está aí? Cadê o Mickey? Bom, se tu quiser corrigir alguma coisa, é só levantar o braço. Então, assim, como uma mancha escura que, diante de um médium vidente, pode ser, um médium vidente pode visualizar como, de fato, como uma cor escura, como uma sombra acinzentada. Tem autores, tem um livro Mãos de Luz, que traz que a depressão tem, ela aparece no nosso duplo etérico como uma sombra cinza. A promiscuidade aparece como uma cor marrom. Então, são cores escuras. O ódio aparece como uma cor, uma mancha maior, preta. E assim nós podemos juntar diversas cores. Então, as cores que não são claras, límpidas, são cores que falam de quê? Falam de emoções e pensamentos. Emoções e pensamentos que estão no nosso campo. Então, eu imagino que quando a gente morre, né, Mickey, nós vamos levar o nosso corpo cheio de cores. Nós vamos aparecer lá diante dos outros iluminados, anjos e tantos mestres que nós temos, todos cheios de colorido. E nós mesmos vamos ver, poxa, eu estou cinza, marrom, estou vermelho, estou preto. E essas cores, o passe tira essas cores. Essa é a grande sacada do Deepak. Será que o passe, eu vou tomar 50 passes, um por semana, todo ano, será que eu consigo tirar essa cor preta que está aqui? Aquela cor cinza que são os meus pensamentos derrotistas? Aquela cor marrom, escura, meio avermelhada, que são os meus pensamentos promíscuos? Será que eu tiro com as passas? De fato, disse que não. Que a limpeza, a resolução dessa sombra não se dá somente imaginando luz. Isso se é que a gente consegue entrar ali e imaginar luz. Ou a gente olha para a luzinha azul, bom, está tudo azul, mas é algo externo. Eu estou com vontade de fazer uma pergunta. O que consegue visualizar, imaginar, de fato, luz? Uma luz violeta. Levante o braço. Pouquíssimos. 2, 3, 4, 5. Então, o de fato, não é? Só imaginando luz, que eu vou curar as minhas sombras. Eu preciso jogar luz na sombra, olhar para a sombra. Eu preciso abraçar esta sombra. E ele usa um termo que para nós até faz sentido, a palavra vergonha. Dá medo até de falar essa palavra, né? Porque eu acho que é a palavra vergonha é mais do que a palavra crime para nós. Para a nossa cultura italiana. Que vergonha quando alguém xinga. Que vergonha. Imagina uma vergonha social. Ah, é uma enorme, uma sombra. Que vergonha. Eu imagino que na cabeça de vocês já vocês lembraram diversas coisas. A nona falando que vergonha. Questões de moral, de costumes. Então, assim, observe a carga que tem essa palavra. Que vergonha. Essa é uma palavra que tem um peso cultural imenso. Cada um deve ter pensado uma coisa. Que vergonha. Então, as nossas sombras estão ligadas ao nosso modo de pensar, ao nosso comportamento, às nossas crenças, aos nossos traumas, os nossos sentimentos, as nossas emoções, mas aquelas que a gente não tem coragem de olhar. São as nossas sombras. Hoje, talvez. Hoje, socialmente, assim. O que pode ser uma sombra? Hoje parece que a sociedade tem uma certa... banalizou uma série de valores. Então, pensar que roubar alguém seja uma sombra, não sei até que ponto. A violência pode ser uma sombra? Não sei, mas assim... Ser surpreendido com uma traição afetiva, alguém ser surpreendido traindo a esposa ou o marido, é uma vergonha. Tudo se faz na calada da noite, mas olhar para isso é uma vergonha. Estou usando um exemplo, mas tem tantos. Então, as nossas sombras são registradas em todo o nosso duplo etérico. E assim como aparecem as nossas sombras, que são as nossas formas de pensamento, nós temos no nosso corpo, no nosso duplo etérico, também quando a gente morre, os sinais dos sacramentos, dos batismos, em qualquer religião. Aparece como se fosse assim, vamos botar um chip, os sinais dos sacramentos. Então, os nossos pontos de luz vão aparecer e as nossas sombras também vão aparecer. Então, receber passes ajuda? Ajuda, com certeza ajuda. Porém, para que se resolvam de fato profundamente essas sombras precisam ser identificadas, olhadas abraçadas, é preciso que elas sejam aceitas, aceitas e assumidas como uma fonte de poder. Porque se não forem olhadas desta forma, elas se tornam uma fonte de destruição. Então existe essa polaridade. Quem olha e assume e aceita ser esse conjunto de sombras e luz, consegue abrir, limpar, drenar essa sombra e curar essa sombra, porque essa sombra é um pensamento, é um sentimento, e transformar num ponto de luz. Agora, enquanto negamos as sombras, nós estamos alimentando e potencializando a sombra. E um exemplo bem simples de sombra e de luz é quando alguém é criticado, ou que alguém fala mal dele aqui. Qualquer um de nós, se alguém chegasse assim, olha, eu estou falando isso e isso de você. Tu te cuida porque, ó, tem umas trairagens aí, estão falando mal de ti. Quem de nós não teria uma preocupação ou um momento assim de surpresa e até de medo se alguém diz, ó, tua chefe falou mal de ti, cuidado que tu vai perder o emprego. O que aconteceu aí? Houve uma potencialização de uma sombra. Agora, quando alguém diz assim, ah, tua chefe aí, ó, mandou falando bem de ti, ela tá te elogiando, tu vai receber aumento, viu? O que foi potencializado? Foi potencializado as possibilidades, o valor, o que é positivo, a luz. Então, o que faz a nossa fofoca? A nossa fofoca é uma produção constante de sombras. Bom, como é que as pessoas hoje procuram melhorar sua aparência, sua imagem, como uma forma de curar um pouco suas sombras? Porque se eu chegar aqui para elas assim, tu tá bem hoje? Como é que tu tá? Qual é a primeira fantasia que ela pode ter? Como, será que eu não tô legal? Mas eu tô legal. Mas ela tá perguntando como é que eu tô? É porque eu não tô legal. Então, existe essa preocupação com a imagem. Uma imagem. Como é que as pessoas buscam a solução das sombras? Buscam uma pseudo-solução, que é uma solução externa. Então, as pessoas buscam de tudo. Nem todos falam, mas nós temos no Brasil 265 religiões. E será que as pessoas estão buscando com tanta religião? Estão buscando a solução das suas sombras. Estão buscando a prosperidade, porque a pobreza é uma sombra, é uma vergonha, está quebrada. Estão buscando um amor perfeito às mulheres, porque está carente sozinha, é uma sombra social. Estão buscando alimentação para não ter olheira, para melhorar as espinhas, para bater de popó. Porque hoje uma imagem assim que não seja boa, que não tenha uma performance, uma estética, também pode ser uma perda de muitas oportunidades. E é muito chato alguém dizer assim, pô, mas como ela envelheceu? O que será que aconteceu? Acho que ela está com câncer. O olhar das pessoas reproduz a sombra. E hoje se busca a solução da sombra com remédio. Porque o remédio nos dá, assim, em muitos momentos, com a fluoxetina, não sei, pensamentos um pouco mais felizes, mas que não são reais. Então, o Deepak coloca quanto é importante nós termos essa consciência de si próprio, tendo esse contato com o próprio corpo. Porque se eu tenho uma perna, um braço que me dói, como já doeu no mês passado, agora não dói mais, o meu foco era o braço. O dia todo, estou dirigindo, dói. Estou digitando, dói. Estou dormindo, dói. Que sabe? Então, o meu olhar é para o braço, eu preciso dar um trato nesse braço, eu preciso me curar, o que eu tenho que fazer, eu não quero ir para a cirurgia. Não fui. E aí, assim, quando existe um sentimento, um medo, é um indicador de que há uma questão psíquica, uma questão mental que precisa ser olhada, precisa ser trabalhada. Precisa ser organizada. Então, o nosso mental nos fragmenta. E eu coloquei aqui, deixa eu ver onde que eu escrevi, que eu achei muito legal. Então, olhar para o sofrimento psíquico. Olhar para o sofrimento psíquico e buscar essa solução para o sofrimento psíquico. Mas, assim, a nossa dualidade interna, então, a coragem pode ser nossa luz, o medo, nossa sombra. O conhecimento é nossa luz, a ignorância é nossa sombra. A maldade é nossa sombra, a bondade é nossa luz. O amor é nossa luz, o ódio é nossa sombra, e assim vai. Os traumas são nossas sombras. As perdas são nossas sombras. As raivas são nossas sombras. Os desafetos são nossas sombras. Que precisam ser assumidos como parte do nosso ego. Mas Deepak coloca que as sombras nos separam de Deus, do que nós aprendemos aqui na nossa cultura cristã, nos separam daquele sentimento de plenitude, do estado de graça. As sombras nos distanciam das pessoas, as pessoas se fecham, ficam tensas. E principalmente, a última coisa que eu vou dizer, porque hoje assim não dá para falar tudo, mas acho que é importante que fique assim, que as sombras, os nossos pensamentos e sentimentos, o modo de pensar, nos separam da experiência do amor. Então quando nós falamos assim, bom, vamos amar o próximo. Para amar o próximo, para amar o outro, pressupõe que todos nós estejamos seguindo na jornada da luz. E neste caminho, o Deepak coloca como experiência dele a meditação. Como uma forma de olhar para a própria sombra e ver como ele diz, que todo sentimento repercute de uma forma direta no nosso corpo físico. Tem outros autores que falam disso, como a Susan Andrews, que também fala disso, mas eu coloco assim, como é importante nós sabermos assim, que talvez o que nós chamamos de karma e sofrimento, muito sofrimento, nós temos muito sofrimento, que não se dissolve, não se resolve com passes, com oração, nem indo para a missa. E me parece que o caminho agora é para o centro de si mesmo, é deitar, poder sentir o próprio corpo, poder olhar para os próprios sentimentos e abrir o portal do amor. Que é o que vai nos dar, de fato, um outro modo de vida e muito menos sofrimento. Muito mais saúde física e psíquica. Então é isso, o tempo já esgotou. Muito obrigada.